para Viriato 25. A emissão vale até à 1 da manhã, pontinha da antena radar. O nosso regime é 23:01, de sexta a sábado, que dá também um, aliás, o segunda a sexta, que dá também um terça a sábado. Hoje as boas-vindas são para a emissão que une as noites de terça para quarta-feira. C'est une chanson qui nous ressemble. Hip hop em francês é quase de ir às lágrimas. Tu m'aimais. Les feuilles mortes. T'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer sous le sable, les pas des amants désunis. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais. Et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ses mains, tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer effacée sur le sable, les pas des amants déchaînés. São sons iniciais de Viriato 25 para preliminar. É o regresso de Iggy Pop, para além de Les Feuilles Mortes, um tema de Jobim, desta vez em vez do Tu M'aimais em francês, em inglês How Insensitive. Eis Iggy de regresso. Told me that you love me. As iniciais de Viriato 25, a noite que une as noites da terça para quarta-feira. Pontinha da Antena Radar 97.8. Regresso também depois do Iggy Pop para o outro clássico, mais ainda Bob Dylan, Together Through Life. Dois títulos, Behind Here Lies Nothing. E um notável If You Ever Go to Houston. Pretty baby, you're the only love I've ever known. Just as long as you stay with me, the whole world is my throne. Beyond here lies nothing, nothing we can call our home. Well, I'm moving after midnight. Boulevards of broken cars. Don't know what I'd do without it. Without this love that we call ours. Out here lies nothing. Nothing but the moon and the stars. Street, there's a window, and every window made of glass. We'll keep on loving, pretty baby, for as long as love will last. Down here lies nothing but the mountains of the past.

get out of here, pass the atmosphere, squint your eyes and no one dies and goes to jail. Pass the silver bridge, oh the silver bridge, when nothing but a one in a bit. Oh no, oh no, oh no, oh no. Para Oh No, Andrew Birds, nas soltas ainda fase inicial de Virgado 25, a nova Toca do Lobo no Radar 23, uma da manhã de segunda a sexta, o que dá também com jeito de terça a sábado. Keep this frequency clear! Viriato 25, há trilhinhas, como há pouco o jingle indicou. O jingle não indicou, mas marcou o espaço, sai habitualmente cerca de 10 minutos antes da inserção. É Ana Cristina Ferrão em atividade habitual por aqui, às 23h30. Foram a inscrição há cerca de semana e meia, talvez duas, nos New Cuts. Chamam-se Arboretum. Arboretum. Song of the Pearl. Stop! entre soltas ainda de Viriato 25, noite terça para quarta, pontinha da Antena Radar. Inscrição relativamente recente nos nossos New Cuts fazem-nos lembrar muito uma escola vigorosa que venceu e convenceu há uns bons anos atrás, alvores de 70, talvez até mesmo na passagem para os anos 80, a grande escola do country rock, onde pontificaram Fairport Convention, Fotheringay, uma série deles, e onde se juntaram também irmãos das escolas dos Rhythm and Blues. Falamos dos Arboretum, aqui com dois títulos para Song of the Pearl, este título tema, e há pouco Falls Spring Arboretum. And there in the rising midwinter sun was Abraham's ram caught in the thicket, and what a was told. There could be no home apart from this, but now it's long, long gone. When I look out across the clearing, it is obscure. Out in an ocean dark and vast, two fishes tied at Alpha are bound, waving a pole and waking the dead. The goatherder turned the shining star, so turn she, and there awoke a staring eye, but not a mouth. I'd become as passerby. Oh, in a world long gone, she waits for me. Uma tatuagem, a tinta da China, na Radar FM.

aperitivo para o álbum de família desta semana na Radar com o Tiago Castro. Amanhã, quarta-feira, às 14, a dedicatória vai direitinho aos Todas e ao álbum TNT. Radar, Almada, Lisboa, Cascais, 97.8. 97.8. Radar, meia-noite. Isto é que estava mesmo mal. Chasing nobody down. I ain't leaving my hometown. Yeah. Isto sim. A tarefa de Viriato 25, habitual às 23h45, hoje um pouquinho mais tarde, a colher de blues. Esta semana entrega Rob Kay and Uncle Butcher in 24 Hour Songs. Baby face rock, light it. Rob Kay and Uncle Butcher, álbum in 24 Hour Songs. São o assunto sonoro da colher de blues desta semana em Viriato 25. Yeah! Leandro na Radar, edição feriado 25 terça para quarta-feira, convosco até à 1 da manhã. A caminho da meia-noite terminou a colher de blues. A dedicatória desta semana é para Rob Kay, Rob Candy and Uncle Butcher. O álbum chama-se 24 Hours Songs. Desde sempre o homem olhou para os céus em busca de sinais e a Radar encontrou-os. Agora, ao fim de semana, há discos voadores na Radar. Os novos discos, os concertos, os movimentos, as memórias, as grandes e pequenas referências da cultura pop em 2 horas de voo com Nuno Galopim. Discos voadores na Radar. Sábados às 6 da tarde, domingos às 10 da noite. Discos voadores é a rubrica habitual, programa habitual de Nuno Galopim por aqui na antena da Radar. Hoje as recuperações das 2 horas a partir da 1 da manhã. Portanto, será o espaço entre a 1 e as 3. Nuno Galopim, discos voadores. Quanto nós, vamos até à meia-noite na companhia de Legendary Tiger Man e do primeiro single do novo álbum com a colaboração vocal de Asia. Argento. Life ain't enough for you.

light shaking off halos and the memory of our sacred so-and-so. Na hora complementar de Viriato 25, convosco o pontinho da Antena Radar até à 1 da manhã nesta passagem de noite de terça para quarta. Inaugurais dos três temas para o Stevie Wonder Radio 2, são de The Saints, um deles já o ouviram, este Family Tree. O outro é retirado de War Child. a versão do Stevie Wonder Radio para Heroes de Bowie Eno. Depois voltamos a Dear Saints para Halfway Home. I will be king, you will be queen. Nothing will drive them away. We can be there just for one. Yeah. to arrest, stop for the dead, and it all in gold and blue and gray. The efforts to allay your dread, in spite of all you knew and said, were hard to see and harder still to say. A comfort judge, our latest in land, was sent to quell your sentiment and keep your trembling scent, your hand at bay. And when a sudden silhouette escaped the top side of your head, I knew you'd never ever be the same. Viriato 25 Noite dentro na Radar, 3 temas em destaque. TV on the Radio, são stars do cartaz Ótimos Alive deste ano. Halfway Home, neste caso, há pouco Family Tree. Também a versão para Heroes, incluída em War Child. Hoje à noite há ainda rubricas a cumprir-se por aqui. Uma delas é o Boomerang às 0h30, depois 0h52, 53, 54 até 55. Na ponta da língua, Viriato 25, a nova Toca do Lobo no Radar. It's a matter of life. It's a matter of death. The Shins. Plenty is never enough. Soltas foram os Shins e também Get Well Soon, Witch Witch. Yeah. Eis um álbum de autor, neste caso Sonic Youth The Eternal, para o álbum Radar. A edição já aconteceu, foi ontem, 9 de junho. Duas passagens por aqui nas soltas de Viriato 25, Leaky Lifeboat, com dedicatória a Gregory Corso e ainda a Antina. Os Sonic Youth, a juventude sónica de há muitos anos atrás, ainda a pedalar. álbum Radar, chama-se The Eternal, é o genérico para o novo Sonic Youth de 2009. Foram recuperados dois temas por aqui, em Viriato 25, noite terça para quarta. Sempre o homem olhou para os céus em busca de sinais e a Radar encontrou-os. Agora, ao fim de semana, há discos voadores na Radar. Os novos discos, os concertos, os movimentos, as memórias, as grandes e pequenas referências da cultura pop em duas horas de voo com Nuno Galopim. Discos voadores na Radar. Sábados às 6 da tarde, domingos às 10 da noite. Há pouco tínhamos incluído a promo na primeira hora, sem notarmos que não estávamos assim tão próximos da transmissão da dupla hora de Nuno Galopim com discos voadores. Agora sim, é mais apropriado entre uma e as três a prolongar a antena e a companhia da Radar discos voadores. Por aqui... Aí vem, folgam os espíritos. Esta semana tem tido como convite e tópico um duplo álbum do genérico The Heart of the Song. Toda a gente tem percebido claramente o que significa The Heart of the Song e o objetivo das pessoas que o fizeram. Continuamos hoje, nesta altura, com o primeiro título passado de Ewan McCall, com Peggy Seeger. There stands three trumpeters on yon hill. Blow, blow, blow, winds blow, and they blow their trumpets loud and shrill, and the wind, it blows my blade awa'. Gin had his trumpet in my kist, blaw, blaw, blaw, winds blaw, and was in the lad's arms that I like best, and the wind, it blows my blade awa'. Gin ye would be wed wi' me, blaw, blaw, blaw, winds blaw, there's a Monday for me, and the wind, it blows my blade awa'. Ye man, mak me a linen sark, blaw, blaw, blaw, winds blaw, without a stitch or needlework, and the wind, it blows my blade awa'. Ye man, wash it in yon dry well, blaw, blaw, blaw, winds blaw, where water never sprang nor fell, and the wind, it blows my blade awa'. Ye man, dry it on yon hawthorn, blaw, blaw, blaw, winds blaw, that has me seen blossom since man was born, and the wind, it blows my blade awa'. And gin I mak a sark for thee, blaw, blaw, blaw, winds blow, there's something ye maun dee for me, and the wind it blows my plaid awa'. My feather has an acre o' land, blow, blow, blow, winds blow, ye maun blow it wi' your ae hand, and the wind it blows my blade awa'. Ye maun sow it wanting corn, blow, blow, blow, winds blow, and roll it wi' a sheep shank bone, and the wind it blows my blade awa'. Ye maun shear it wi' a scythe o' leather, blow, blow, blow, winds blow, and bind it wi' a peacock's feather, and the wind it blows my blade awa'. Ye maun stook it in the sea, blow, blow, blow, winds blow, and bring the wheat sheaf dry to me, and the wind primeira passagem para o boomerang desta noite. Puxa, cantam mesmo até ao último segundo. Primeira inserção de Boomerang, ainda com a dedicatória The Heart of the Song, neste caso de The Alvin Knight, Ewan McCall, histórico, com a colaboração vocal de Peggy Seeger, ainda do mesmo álbum, mas já saltando para o CD2, Magna Carta, Suckers of the Heart, e depois os Kales Tarno, Someone to Dance With. Like faces in a photograph, the sidewalk strangers lean against the winter that cuts you to the bone. Strays a smile, a strand of hair flies loose across his face. He stares so deep and lost into her soul. Sees no one but only her, lost in the river of the crowd. The tears of clowns and hand-me-downs bite the dust, tear your world apart. In the circus of the heart, were forever, seemed like they'd never end. A child could fly with his heart on the string. Tomorrow is always a friend. Tomorrow is always a friend. Is out on the street, she waits, their senses are complete. Fingers locked, their eyes can't hide the pain. His empty marriage hangs in space, and love is drowning in the face. Haunts his every night, waking dream. And he sees no one, but only her. The mother of his child still waits alone. Phone that never rings with bitter tears. Loser takes the part in the circus of the heart. were forever, seemed like they'd never end. A child can fly with his heart on the string. Tomorrow is always a friend. Tomorrow is always a friend. Yeah. noite de dedicatória em Bumeranga ao CD The Heart of the Song. Largamos o CD 1 com The Elf in the Night, tema notável de Ewan McCall com Peggy Seeger. Depois usámos ainda os Magna Carta, Circus of the Heart, e uma banda muito especial que poderá ter ficado pelo caminho, mas marcou o seu espaço. Escreviam-se Tir Na Nog, liam-se Tar No, é um título em gaélico que significa em inglês Land of Youth. Foi o tema Someone to Dance With. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda a sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. É habitualmente o indicativo em fases diferentes da faixa para na ponta da língua, pertence à indo-britânica Sheila Chandra, e deixo espaço aqui para a nossa aposta da semana. Continua a ser Jack Kerouac e excertos da faixa On the Beat, Generation. Wear that. And my own gang of musicians and poets told them to cool it. Why don't you come back in a million years and tell me all about it, angels? Recently, Ben Hecht said to me on TV, "Why are you afraid to speak out your mind? What's wrong with this country? Why is everybody afraid of?" Was he talking to me? And all he wanted me to do was speak out my mind against people. He sneeringly brought up Dulles, Eisenhower, the Pope, all kinds of people like that. Habitually that he would sneer at with Drew Pearson. Against the world, he wanted, this is his idea of freedom. He calls it freedom. But who knows, my God, but that the universe is not one vast sea of compassion, actually? A veritable holy honey? Beneath all this show of personality and cruelty? In fact, who knows but that it isn't the solitude of the oneness of the essence of everything? Comma? The solitude of the actual oneness of the unbornness of the unborn essence of everything? Comma? Nay! The true pure foreverhood! That big blank potential that can ray forth anything it wants from its pure store. That blazing bliss. Mati Vajrakaruna, the transcendental diamond compassion. This is 2,500 years old. Why should I attack what I love out of life? This is deep. Live your lives out? Nah. Love your lives out. And when they come and stone you, at least you won't have a glass house, just your glassy flesh. But that wild eager picture of me on the cover of the book On the Road, where I look so beat, goes back much further than 1948, when John Cleland Holmes, author of Gold and The Horn, good book, The Horn, and I were sitting around trying to think up the meaning of the lost generation, subsequent existentialism, and I said, "You know, John, this is really a beat generation." And he leapt up and said, "That's it, that's right." Maybe since I'm supposed to be the spokesman of the beat generation, I am only the originator of the term, and around it, the term and the generation taking shape. It should be pointed out that all this beat guts, because there are guts, right? Therefore, it goes back to my ancestors. This is silly. This is paranoid. But it's funny, though. It goes back to my ancestors who were Bretons, who were the most independent group of nobles in all old Europe, and kept fighting Latin France to the last wall. Although a big blonde bosun in the merchant ship snorted when I told him my ancestors were Bretons in Cornwall, Brittany. Why, we Vikings used to swoop down and steal your nets. All right. Breton, Viking, Irishman, Indian, mad boy. Doesn't make any difference. There is no doubt about the beat generation. At least the core of it. The mighty you. Being a swinging group of new American men intent on joy. Irresponsibility? Who wouldn't help a dying man on an empty road? No. And the beat generation goes back to the wild parties my father used to have at home in the 1920s. In the 1930s in New England, that was so fantastically loud, nobody could sleep for blocks around. When the cops come, they always give them a drink. It goes back to the wild and raving childhood of playing the shadow under windswept trees of New England's gleeful autumn. Gleeful. And the howl of the moon man on the sandbank until we caught him in a tree. He was an older guy, 15. The maniacal laugh of certain neighborhood mad boys and cretins. The furious humor of whole gangs playing basketball till long after dark in the park. Go back to those crazy days before World War II when teenagers drank beer on Friday nights at lake ballrooms and worked off their hangovers playing baseball on Saturday afternoon, followed by a dive in the brook. And our fathers wore straw hats like W.C. Fields. Goes back to the completely senseless babble of the Three Stooges.